do Chaco, pro lado pra trás. Frente do Chaco, pro lado pra trás. Frente do Chaco, pro lado pra trás. Frente do Chaco, pro lado pra trás. A dança do Chaco é uma dança gostosa que vem a mistura de samba que roda e o clima gostoso que faz é você junto com geração. Oi? É, frente do Chaco, assim ó. A dança do Chaco é uma dança gostosa que tem a mistura do samba que roda e o clima gostoso que faz é você junto com geração, samba e coisa de acender. A dança do Chaco é uma dança gostosa que tem a mistura do samba que roda e o clima gostoso que faz é você junto com geração, samba e coisa de acender. E diga yo yo. Na palma da mão, quero ver! Na palma da mão, juntinho!